La juventud. Come on, come on, come on, don't be shy. Come on, come on, come on, come on, don't be shy. Want the table hotter, faster. Yeah, he's getting hotter. Bogdan, Bogdan's dancing, he got no pretension. Stop and shake it. Come on, come on, don't be shy. We make more. casa. Naquela que mata, mata, mata, onde a mudança desemboca. Se o nosso amor traz vida, é a vossa merda que nos controla. Mas não tira a força, não cala a boca e muito menos nos amedronta. É a nossa festa, festa, a vossa conversa não conta. Andamos à solta, procurando um destino próprio, com mais derrotas que vitórias, construindo um mundo sólido. Não somos fortes demais, não somos gente a mais. Não queremos o mundo inteiro, mas não vivemos em paz. E foi no espaço que encontramos um pouco da guerra que te falámos. O amor que faz odiar, como sempre imaginámos. Daquele que mata, mata, mata, onde a mudança desemboca. Se o nosso amor traz vida, é a vossa merda que nos controla. Get back. mirando las criaturas actuar. Mis instintos me llevan a reaccionar, pero mi cerebro me logra frenar. Estoy al margen, nadie sabe que estoy. Actúo como si yo no estuviera ahí, como si nadie los observara. Soy un observador nocturno, soy el cielo, el rey de la desgracia, el del último banco. Eres excluido, X en la frente, me te soy yo solo. No quiero formar fila con los demás. Fumo en la oscuridad, el humo se mezcla con la neblina y se esparce hasta las luces que iluminan al resto de los seres. Mi cigarrillo se consume tan rápido como el resentimiento me carcome. Un día lo perdí todo y desde ese día colecciono miseria. Soy el antihéroe, el rey de la desgracia, el del último banco. En esto excluido, X en la frente, me techo yo solo. No quiero formar fila con los demás. llaves.